olhando os corpos tentando lembrar, forçando a mente querendo parar essa luta. A SDV agora tinha que findar. Errei quando achei que encontrei uma verdade absoluta. Meu anjo cala enquanto fala, meu lado maligno no mesmo pala, mesma bala clava na penumbra, mesma tara que não para, caça de um digno adversário pra enfrentar meta, taça é minha tumba. No inferno minha alma funda, momento de lucidez profunda, calma oriunda, pensamentos da minha ex. Quando tudo se desfez, prever tempo de escassez, acordo saindo no braço, conta três com soco inglês, sendo enforcado com cardaço, traço uma saída, cotovelada no palhaço, a luta é sem juiz. Passa o braço, volta base, guarda baixa, suicida. Golpe de encontro é a kamikaze testada no nariz. Sangue escorre, quem socorre? Esses dois caras no chão, terceiro corre do enorme gorilão do opalão. Tentei na mão, ele não quis, foi meretriz e fugiu. Quero ver ele correr mais que a diretriz do projetil. Olhando os corpos tentando lembrar, forçando a mente querendo parar essa luta. A SDV agora tinha que findar. Errei quando achei que encontrei uma verdade absoluta. Ele toma no asfalto, ouço megafone no perímetro. Marconi, mãos pro alto, solta a arma, deita no chão. Prefiro tomar um tiro que jogar minha 9mm. Tento entender a cena, desenvolver minha opção. Vejo vários carros pretos, deve ser gente de fora. Pego um ferido da luta, eu faço de refém. Marconi, solta esse cara, ele já tá morto, não demora. Nem sabia que a cabeçada podia matar alguém. Deixei o ombro exposto, senti o impacto do tiro certeiro. Dessa distância só pode ser o nerd. Agora entenda a cena toda, o pack todo, o papiro. Os carros são da confraria, na minha mente acende um LED. Só ameacei o sniper no momento de fúria. Só mandei chumbo na sua casa pra ele ter certeza. Sabe que quando tô puto minha visão fica escura. Isso não é motivo pra confraria virar a mesa. Olhando os corpos tentando lembrar, forçando a mente querendo parar essa luta. A SDV agora tinha que findar. Errei quando achei que encontrei uma verdade absoluta. Quem tá descontrolado não faz mais parte do time. Isso nunca foi vingança, sua sede é por sangue. Você é uma ameaça, tranca vai ser seu regime. Fechado, será taxado, sem fiança é o fim do bang bang. Sede de sangue é só conversa, antes eu era normal. Agora sou louco de testo contra gangues no ringue. Foi Hefesto, deus das forjas, que me tornou um animal. Eu sou o mal contra o mal, eu sou brutal, meu nome é King. E esses corpos do seu lado, aposto que nem conhece. Esses mortos não são comparsas do finado Coringa. Virou juiz, caça culpados por motivos que te estressem. Só loucura cria tretas, isso aí escopeta vinga. Quanto mais meu sangue pinga, observo os corpos no chão. Realmente não me lembro do motivo do confronto. O grão-mestre fala pouco e quando fala tem razão. Sou uma ameaça pra cidadão, me entregue, estou pronto.